amar sem barreiras. Eu quero amar sem fronteiras. Eu quero amar sem limites ou preconceitos. Eu quero amar, seja quem for. Pobre ao amigo, eu quero.